tantos anos no pânico. Carioca, claro, é um dia triste para a comunicação, mas é preciso enaltecer e destacar aquilo que construiu o seu Tuta. Bem-vindo. Boa noite, meus amigos da Jovem Pan. Boa noite, Vanderlei, grande Vanderlei Nogueira. Eu trabalhei muitos e muitos anos aí. Conte o Natal, né? O homem que toca o Natal aí da Jovem Pan. Quando ele me chega. Difícil comer São Paulo, minha família era Jovem Pan. E assim, eu posso dizer que a sua empresa mudou minha vida. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu era apenas um cara do Rio que estava começando. E a Jovem Pan foi a empresa que me deu casa para morar, para mudar de estado, mudar a vida. E mudou, entende? Foram 20 anos, né, trabalhando nessa empresa maravilhosa, familiar, acolhedora, uma empresa de sucesso, onde você colocava sua voz, você virava estrela do dia para a noite. Então, eu sou uma pessoa muito grata, né? A Jovem Pan, o seu Tuta, o Tutinha, né? Há várias pessoas que passaram pela Jovem Pan. E, assim, o seu Tuta, eu tive a oportunidade de conhecê-lo de uma forma até quase como uma demissão. É uma história bacana, porque eu só ouvia dizer, via ele passando, não tinha intimidade, estava novo e tal. E num determinado dia, fui fazer uma chamada para uma promoção da rádio e pediram para eu imitar, né, o Silvio Luiz. E eu imitei, fiz uma chamada, era uma promoção para o jogo da seleção brasileira em Porto Alegre, que o Bola ia levar um torcedor, enfim. E eu fiz com a voz do Silvio Luiz, imitando o Silvio Luiz. Aí. Aí eu fiz e deu um grande problema. O Zé Pereira desceu. Quem trouxe o Silvio Luiz pra rádio? Porque o Silvio Luiz, ele era da concorrente, né? Da Bandeirante. E, pô, ele ficou bravo. Só que aí ele ficou sabendo que não era o Silvio, que era eu. Aí ele mandou me chamar, né? Pra saber se era verdade, sei lá. Eu quero ver, não é possível. Ele ouviu. E eu tive que imitar na frente dele. E ele riu, né? E dali a gente começou uma amizade, né, cara? Eu sempre passava ali, ele tava sempre ali com a cabecinha no vidro, né, do 24º, ali na sala do Zé Pereira, ali no meio. Tava sempre o seu Tuta ali. E o seu Tuta, ele sempre dócil, sempre generoso, e pegava os encartes e mostrava a história da Record e da Jovem Pan, primeira transmissão, Rio-São Paulo. Ele contava todas as histórias pacientemente. Eram tardes maravilhosas que aprendi muito. Eu tive um carinho muito grande, né? A família aí toda trabalhando junta, uma coisa difícil, mas que ele sempre administrou muito bem. Então, estar na Jovem Pan, para mim, era um motivo de orgulho, porque eu sabia do tamanho da criação desse homem, né? E ainda me dando moradia, quer dizer, pô, vocês estão de brincadeira, 7 anos eles pagaram aluguel até eu me estabilizar e pedir o boné. Então, não é qualquer lugar que faz isso pelas pessoas, não é qualquer homem que faz isso pelas pessoas, né? Hoje, por exemplo, é um dia que o futebol vai ter um grande clássico, que é Palmeiras e Corinthians. Com certeza não deveria ter um minuto de silêncio, e sim 10 minutos, porque o seu Tuta era uma pessoa muito, muito legal, muito legal. Ô Carioca, o Vanderlei Nogueira quer te dar um alô também, mas ele tem uma questão importante. Você falou que você acabou morando com um aluguel pago aqui pela Jovem Pan, e o Vanderlei, que está aqui na Jovem Pan desde 7/7/77, tem inúmeras histórias como essa da generosidade, não é, da direção da casa. Vanderlei Nogueira. Sim. Carioca, um abração para você, que você acabou de falar algo que eu recebi nesse instante da CBF. Confederação Brasileira de Futebol. Em razão da morte do seu Tuta, CBF decretou um minuto de silêncio em todos os jogos da Série B e no clássico que acontece hoje, daqui a pouco, a partir das 20 horas, Corinthians e Palmeiras. As partidas serão realizadas nesta segunda-feira e, por decisão da CBF, todas terão um minuto de silêncio. Com relação ao Carioca, isso que ele acabou de dizer, eu aqui fora da câmera dei um sorriso e o Thiago Berrache sabe por que eu fiz isso, porque essa é apenas uma história com relação à afeição, carinho e preocupação que o senhor Tuta demonstrou ao longo de toda a sua caminhada como chefe, como presidente da Jovem Pan, nessa empresa extremamente importante. O Paulito destacou a festa de Natal. Muitos detalhes e muitos momentos que, sem dúvida alguma, os depoimentos invadirão daqui para frente, nos próximos dias, serão registrados pelas redes sociais de funcionários e de ex-funcionários sobre detalhes extremamente importantes e nada como publicidade, atrás do palco, no bastidor, em silêncio, a generosidade do seu Tuti e da empresa com relação a alguns personagens que daqui a pouco eu dou dois detalhes, três detalhes que muita gente vai compreender o que eu quero dizer. Um abração para você, Carioca. Bom, querido, eu só queria destacar uma última história, e muito importante também, porque, além de tudo isso que eu já falei anteriormente, o seu Tuta me chamava direto quando eu encontrava ele. Ele falava assim: ô menino, garoto, vai pro teatro, você vai se dar bem. E eu tinha medo, eu não tinha confiança. Eu falava: seu Tuta, eu não confio, ele pode confiar. Cara, eu tô há quase 10 anos no palco, eu nunca mais vou me esquecer que eu estreiei meu espetáculo em Paulínia e eu dediquei esse espetáculo a ele pela força, pelo incentivo que ele deu, chamada. A Jovem Pan me apoiou, cara. E hoje eu vivo desse ofício, eu sustento meus filhos. Cara, o que eu vou falar? Eu tô aqui, tô bem em São Paulo, mudei minha vida, cresci profissionalmente. Mas o tamanho, para mim, e eu sei de muitas outras histórias que não vem ao caso eu falar aqui, mas, sabe, há uma pessoa, uma empresa que literalmente transforma juntos, sabe, com muito trabalho, muita dedicação e com carinho, a generosidade dele, ímpar, a paciência, enfim. Um dia triste, ao mesmo tempo feliz, porque ele descansou também, porque há muitos anos ele batalhava, né, pela vida, foi muito, muita luta. E fica aqui meu abraço ao Tutinha, a Nina, ao Marcelo, a Silvia, a Fernanda, aos seus netos, né, que ele tanto amava, tanto que ele apoiou, né, enfim. Eu sou muito grato à Jovem Pan. É uma empresa assim, que mora no meu coração. Momento de muita emoção. Márvio Lúcio, Carioca, que trabalhou por tantos anos aqui na Jovem Pan. Obrigado. Né? Muito obrigado por compartilhar essas histórias. Um abraço. Olha, um momento emblemático da história da Jovem Pan, em 1974, no incêndio do edifício Joelma, quando a emissora interrompeu a programação, ficou o dia inteiro transmitindo só aquela informação. Hoje é algo banal, hoje qualquer emissora de TV, de rádio, qualquer emissora faz isso, mas na época não era. E nos anos 70, a TV, obviamente, já reinava, mas não tinha toda a estrutura que tem hoje para fazer transmissões ao vivo, então o rádio se sobressaiu. E essa é uma passagem apenas da história desse jornalista que vai dar um depoimento agora aqui para a Jovem Pan. Estou falando de Milton Parron, ele que teve uma longa trajetória aqui na Jovem Pan, cuidou da memória da Jovem Pan como poucos e hoje cuida da memória da Rádio Bandeirantes como poucos também, até hoje trabalha no CEDOM. E me avisaram, ele vai falar com a gente aqui, mas daqui a pouquinho tem que entrar na Bandeirantes, mas ele gentilmente nos atende aqui. E para mim é uma honra, Parron, falar com você, infelizmente num dia como esse, mas quando a gente falou, quem que poderia dar um depoimento do seu Tuta? Na hora eu falei, Milton Parron, que tem uma história e que sabe muito bem o que falar nessa hora de muita dor, obviamente, para todos nós aqui, funcionários ainda da Jovem Pan e você como ex-funcionário. Parron, boa noite para você, muito obrigado. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cariato. Eu posso te assegurar que é um dos momentos mais tristes da minha vida. Eu não... Hoje de manhã, veja como são as coisas. Minha esposa, que é produtora aqui de um dos programas da TV Bandeirantes, ela me ligou aqui pelo interno. Você viu quem morreu? Não. O Agnaldo Rael. O Agnaldo morreu? E na hora, falei, vamos tomar um café? Desci com ela para tomar um café e comentei com ela o seguinte. Seu Tuta me convidou. Tinha um torneio de futebol de salão aí, nas emissoras. Tinha um ginásio lá no aeroporto, lá onde ficava o prédio das emissoras. E teve um campeonato lá, com a participação de funcionários de vários departamentos de todas as emissoras. E eu, nesta época, eu era plantão esportivo da Rádio Record. O jornalismo tinha um time cujo goleiro era o Reale Júnior, Realinho Saudoso, que não jogava nada, ele não jogava nem no gol e nem fora do gol. Mas é o que tinha ali. E eu jogava no time da publicidade Record. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Eu não fazia outra coisa na vida, fim de semana, antes de me tornar plantão esportivo, vivia pelos campos de várzea. Então me destaquei no gol lá. O time de jornalismo das emissoras jogava o seu Tuta, jogava Fernando Vieira de Mello, jogava o Marcelo Leopoldo e Silva. Teve uma época que o técnico era o seu Narciso Vernizzi e outra época ficou o Otávio Muniz. Pois bem, o pessoal aqui da Bandeirantes, Darcy Reis, Braga Júnior, Cláudio Karsug, eles deixaram o Bandeirantes e foram para ir para a Record. Compraram o horário, enfim, se tornaram concessionários. Primeira coisa que eles fizeram foi me demitir. E o Tuta, você para jogar no time, fosse qual fosse o departamento, você tinha que ser agregado ao departamento. E o Tuta me arrumou lá um lugar, ele, o Fernando, de rádio escuta. Ou seja, eu era produtor esportivo na Rádio Record e rádio escuta no jornalismo, para poder jogar no time lá. O Tuta soube da minha demissão, mas soube quase que antes que eu soubesse. Você foi demitido? Fui. Ele pegou o telefone interno, ali na minha frente, e ligou para o RH, era Benvenuto, o nome do diretor lá do RH. Tem algum pedido de demissão aí do Milton Barrão? Tem. Rasga, joga fora. E nada. Rasga, joga fora, continua tal qual está, dá um aumento para ele de R$100. Eu fiquei abobalhado. Foi o primeiro dos favores que ele me fez. Aí, logo na sequência, Dr. Paulo, uma distribuição lá em vida aos filhos, né? Tuta ficou com a Pan-Americana. Uma das primeiras decisões dele, e segundo ele mesmo, o seu Tuta, foi o Dr. Paulo que sugeriu. Pan-Americana, emissora dos esportes, está meio ultrapassada, até porque ela era uma das últimas colocadas em termos de audiência. Tuta assumiu, segundo ele, a sugestão foi o Dr. Paulo, mude o nome disso aí, jovem, algo, estava jovem guarda, aqueles garotos, inclusive ele levou muitos para fazer programas da Jovem Pan. Muito, o próprio Roberto Carlos, Erasmo. Surgiu aí o nome Jovem Pan, e ele me pergunta, você quer deixar o esporte? Quer vir aqui para geral? Eu não ia dizer não para ele, né? Até porque ele era o dono lá, eu fiquei naquela dúvida. Eu fazia, tinha o Jornal do Meio-Dia na TV, a TV Record, eu fazia a sessão local lá. E aquela vaidade de televisão, né? Fiquei meio assim, mas não ia dizer não para o seu Tuta. Não, tudo bem. Ele me deu um gravador, novo, instalando. Vírus, problema seu. Que não tinha estrutura nenhuma. Eu fui o primeiro repórter. Não tinha, era o primeiro. Não tinha departamento. O que existia é aquele que nutria todas as emissoras, que era o Fernando, o diretor. A Jovem Pan não tinha. O Tuta, você se vira, você se pauta, você... Ali começou a minha carreira, em verdade. Dele eu guardo além das matérias, e ele foi o grande responsável, ele me faltou. Mas a primeira que eu comentei com a minha mulher hoje, quando eu falei da morte do Aguinaldo, olha, nós estamos pensando em botar para o Aguinaldo Arraiol a coroa de rei da voz. Chico Alves já tinha morrido, já fazia 10, 12 anos. Sim. Faz uma enquete, vai atrás do... Vê se você consegue pegar pessoas importantes para falar o que acham do Aguinaldo Arraiol, rei da voz. E eu fui fazer isso aí. Teve uma grande repercussão na época, teve uma entrevista da época. E comentei isso com a minha mulher. Chafon, vou pedir licença, por gentileza. Nós vamos continuar essa entrevista, que temos um convidado urgente, inclusive. Estamos recebendo muitas manifestações de autoridades, inclusive está na linha com a gente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Governador, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em nos atender. Claro, um dia muito triste para a comunicação, mas também um dia em que é preciso reverenciar e destacar o legado e o que construiu o seu Tuta. Muito obrigado por participar dessa programação especial. Olha, para nós, caro Tiago, Daniel, é uma honra, um dever de justiça participar dessa transmissão, poder prestar a nossa homenagem ao Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu Tuta, por todo o pioneirismo, por tudo o que ele fez em prol da comunicação, seja conduzindo os festivais ainda na TV Record, que deram aí... que proporcionaram a explosão, marcaram época, né, de movimentos como a Tropicália, como a Jovem Guarda, depois nas transmissões de rádio ao vivo, transmissões esportivas a partir dos estádios, fora do eixo Rio-São Paulo, a aposta na internet, a aposta no jornalismo de qualidade, um jornalismo isento. Então, por todo esse pioneirismo, eu acho que o dever de justiça... representando o Estado de São Paulo, a gente tem aqui que prestar a nossa homenagem. Nós vamos decretar luto oficial de 3 dias em homenagem ao seu Tuta, por todo o seu legado, por todo o seu trabalho. E, governador, eu sei que o senhor, não sendo, obviamente, da cidade de São Paulo, né, mas também como um ouvinte, como um político depois, como um funcionário também de carreira em Brasília, tinha muita relação, sempre teve muita relação com a Jovem Pan, né? O que o senhor poderia falar sobre isso? Olha, é um grupo que faz parte já da nossa história, que é um grupo que com certeza tem contribuído muito para a nossa comunicação, para a nossa democracia, faz um jornalismo de qualidade, um jornalismo muito sério, um jornalismo que se preocupa muito com a apuração, um jornalismo pioneiro, um jornalismo que ganhou a internet. Então, as nossas interações com a Jovem Pan sempre foram muito importantes, sempre contribuíram muito para mostrar como as coisas vêm acontecendo. Então, a gente fica hoje muito triste com essa perda, mas também a gente tem que olhar para frente e verificar que ficou um legado. O seu Tuta é uma daquelas pessoas que vai poder, que a gente, né, pode dar esse depoimento, não passou em vão, não viveu em vão, contribuiu muito com a comunicação brasileira, deixou seu nome marcado na história. Tarcísio Gomes de Freitas, governador do Estado de São Paulo, agradecemos a participação nessa programação especial. Governador. Bom, Antônio Augusto Amaral de Carvalho morreu aos 93 anos e o repórter Álvaro Nocera traz agora as informações sobre o velório. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês. Diga, Álvaro, bem-vindo, bom trabalho. José Tiago Caniato, um dia muito triste para a comunicação brasileira e eu venho trazendo algumas informações que o velório do seu Tuta vai acontecer hoje a partir das 10 horas da noite e o sepultamento amanhã às 11 horas da manhã no cemitério do Morumbi, Zona Sul da cidade de São Paulo, e essa cerimônia será feita de forma restrita a amigos e também familiares. Então, uma triste notícia, né, falar da morte do seu Tuta aos 93 anos de idade. Ele, que é um dos maiores gênios da comunicação brasileira, um grande empresário que tinha o jornalismo no sangue, um descobridor de talentos. Então, reforçando, será então o velório a partir das 10 horas da noite de hoje, o sepultamento amanhã às 11 horas da manhã no cemitério do Morumbi, na Zona Sul da cidade de São Paulo, de forma restrita, familiares e amigos. Volto com vocês. Perfeito. Álvaro Nocera com as informações aqui de São Paulo. Bom trabalho para você, Daniel Caniato. Pois é, inclusive a gente, na medida do possível, abre espaço para as pessoas que conviveram com o seu tuto pelos corredores da Jovem Pan. O Thiago anunciou há pouco, Daniel Lian, repórter do grupo Jovem Pan, da rádio, da televisão. Lian, uma das características era um chefe, um gestor, um administrador, mas que conversava, era um amigo, corrigia rotas, dava conselhos, orientações, uma figura que sempre foi muito generosa. Características do seu tuto, não foi? Foi isso mesmo. O seu Tuta tinha uma generosidade tremenda, era um homem que vivia a redação, o dia a dia da redação. Ele ficava a maior parte do tempo ou na sua sala ou na sala junto com o vice-presidente ou com o presidente, o diretor de jornalismo da Jovem Pan, José Carlos Pereira. E ele vivia esse dia a dia da redação. Sabia de tudo o que estava acontecendo, ele realmente direcionava as grandes coberturas, a Jovem Pan sempre nas grandes coberturas, tinha o dedo também do seu Tuta e os grandes profissionais, ele descobria talentos aqui na Jovem Pan, ele via a capacidade de cada um, ele enxergava muito bem isso e gostava especialmente daqueles que tinham afinco no trabalho. Seu Tuta, ele era muito generoso, essa questão também de generosidade, desde o pessoal mais simples até os altos empresários, os altos apresentadores.